Deixa a chuva cair lá fora, sobretudo eu canto fora. Se você não me der o fora, eu vou ficar dentro de mim, num buraco negro. Caetano de Dedé, Caetano de Dedé, Caetano de Dedé, Caetano de Dedé. Você pode flutuar por entre as estrelas. Oh, oh. Caetano de Dedé, Caetano de Dedé, Caetano de Dedé, Caetano de Dedé. Janela, o que antes era esquizo, as raízes sob a terra, seu doce mistério. Oh, oh, oh. Caetano de Dedé, Caetano de Dedé, Caetano de Dedé, Caetano de Dedé.